Merci beaucoup. Merci. J'aimerais inviter mes amis de Cuba, Youssa. Argentino, me baiano, Ramiro Mussoto. Senta, se acredita, tenta. Se tá frio, esquenta. Se tá fora, entra. Se pediu, aguenta. Se pediu, aguenta. Se sujou, cai fora. Se dá pé, namora. E tá doendo, chora. Tá caindo, escora. Não tá bom, melhora. Não tá bom, melhora. Se aperta, grita. Tá chato, agite. Se não tem crédito, se foi falta pit, se não é imite. Se é do mato, amance. Trabalhou, descanse. Se tem festa, dance. Se tá longe, alcance. Use sua chance. Use sua chance. Eu feliz requebre. Se venceu, celebre. Se tá velho, ó, quebre. Corra atrás da lebre. Corra atrás da lebre. Se perdeu, procure. Se é seu, segure. Se tá mal, se cure. Se é verdade, jure. Quer saber, apure. Quer saber, apure. Se sobrou, congele. Se não vai, cansar. Sente a pele, escravo se rebele, nunca se atropele. Se escreveu, remeta, engrossou, se meta. E quer dever, prometa, pra moldar, derreta. E não se submeta, não se submeta. Eu thank you.